Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, estamos no dia 26 de junho de 2011 e a dar início, então, a mais uma edição, a número 92 do Nota 7. Ora bem, como saberão os ouvintes, há um formato de música que é o formato MIDI. E os MIDIs, que são popularmente conhecidos, não são mais do que pautas reproduzidas com sons de um banco de dados, um banco de sons de uma placa. Já sabemos que cada placa reproduz os sons que tem, não é? Portanto, a única coisa que o som, que é no fundo estas, estes bancos de dados fazem é, e vão buscar a referência, não é? A referência ao número do som e, juntamente, se para que haja alguma lógica, não é? Fazem uma coordenação, portanto, mais ou menos igual, não é? Portanto, o que é que será, por exemplo, a flauta? Convém que seja mais ou menos o número, o calibre, convém que seja, por exemplo, o 125 em todos? Não, não é flauta, noutro é bateria, não é? E pronto. Então, mas para evitar isso, as placas têm, as marcas têm uma espécie de uniformização dos bancos de dados. Mas cada banco de dados, ou neste caso cada banco de sons, tem os seus próprios sons. Bom, e no fundo é isto que o MIDI faz. Vai buscar esses sons e reproduz através, por exemplo, de um MIDI player ou de um outro reprodutor de MIDIs. Há a possibilidade de converter estes MIDIs para MP3. Foi o que já há algum tempo fiz, ainda em 2016. E hoje vou trazer aqui alguns deles. Então, houve outros tantos que converti, portanto, já mais recentemente. Trago aqui algumas músicas que certamente irão ser do seu agrado. Vamos começar, por exemplo, com uma música que é bem conhecida a todos vós. All That You Want, a música dos Ace of Base. Foi lançada no ano de 1983 e aqui vamos ouvi-la em versão MIDI. Depois vamos chegar com uma música que dá pelo nome de Moi Lolita, um tema que também é bem conhecido e é aqui tocado no som MIDI. Este tema é cantado por Alizé, que gravou a música no ano de 2003. Nós vamos ouvi-la então, claro que nesta versão instrumental em MIDI, mas certamente que será uma versão que irá, espero eu pelo menos, corresponder àquilo que esperam. Versões MIDI, mas que já estão, todavia, muito desenvolvidas. Nada comparado, por exemplo, com os MIDIs de 2001, 2002, embora tenham sido estes primeiros sistemas base para armazenamento de música. É que sabem que estas músicas têm uma particularidade. Elas, se normais, não é? ocupam, por exemplo, 52, 53 capas. O que isto quer dizer é que eu podia, por exemplo, se quisesse armazenar 10 músicas ou até mais numa disquete. Eu, por exemplo, poderia ter aqui uma disquete no trabalho, armazenar umas quantas músicas, armazenar, por exemplo, umas 20 ou 25 músicas, levar essa disquete para o trabalho e tinha ali umas musiquinhas. Claro que, enfim, nem toda a gente tinha computador no trabalho, não é? Mas e tinha ali umas musiquitas no trabalho. Permitia também, por exemplo, que os jogos tivessem música. Os jogos tinham música chamada MIDI e isto permitia que estes jogos, portanto, pudessem ter então estas músicas de acompanhamento. E pronto. E é, aliás, muitas vezes ainda em MIDI que se compunha músicas para os próprios jogos. Não aproveitando apenas o que já existia, mas inclusive criando músicas para os próprios jogos. Durante algum tempo o MIDI foi uma espécie de indústria, uma mini-indústria para os videojogos, no mundo dos PCs. Claro que rapidamente a evolução tecnológica permitiu outros instrumentos e outra utilização da música. E vamos então ficar com estes dois temas. Já disse que o primeiro dá pelo nome de All That You Want, é a música dos Ace of Base. Depois tem para ouvir Moi Lolita de Alizé, que lá está em versões MIDI. Thank you. versões MIDI verdadeiramente espetaculares. Há algumas que estão bem tocadas, que estão bem conseguidas, mas há outras que são capazes de nos surpreender. Ora, veja lá o que nós vamos conseguir. Don't Let Me The Last Know, de Britney Spears, e ainda também a música de Cher, o tema Strong Enough. Duas músicas que certamente vai gostar de ouvir, mesmo que em MIDI vai achar um espetáculo, tenho certeza disso, e por isso, como não me quero alongar mais, vou trazer então estas duas músicas. Thank you. estamos, estimados ouvintes, a chegar ao final de mais uma nota 7. É tempo de me despedir deixando-lhe duas músicas para fechar o programa de hoje. Claro está, não podia ser, eu tinha que apostar um bocadinho nisto. Always, o tema dos Bon Jovi. Lembra-se desta fantástica música? Pois aqui também está muito bem tocada em MIDI. E acredito mesmo que isto é MIDI. Há aqui outra música que eu também gostava de ouvir consigo, a música dos The Police, a banda de Sting, o tema Every Breath You Take. São as duas músicas que vão então fechar a edição de hoje, número 92 da Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar então no próximo sábado para mais uma edição de Nota 7, dedicada então, como sempre, à música instrumental. Fique bem, até para a semana. Always!